Olá, seja bem-vindo aqui a mais uma transmissão da Casa do Carvalho News. Meu nome é Nicolas Cares e hoje eu venho aqui trazer as novidades recentes da franquia que eu, você e o Zubu Mafu gostamos tanto, não é mesmo? Caso você esteja ouvindo este episódio aqui pelo YouTube, não deixa de dar aquele joinha marotinho, comenta aí embaixo para dar aquela força, se inscreve lá no canal, aperta o sininho e tudo mais, todas essas coisas aí para você ficar inteirado das notícias da franquia. E se você baixou o episódio, está ouvindo pelo site, né, o MP3, muito sagaz, dá um pulo lá no nosso site, na seção dos comentários, também para deixar aquele seu salve muito sagaz e muito maroto. Tanto no site, quanto no YouTube, no post, né, ou na descrição deste vídeo, estarão ali vários links para você dar uma lida aí na maioria das notícias que eu vou citar por aqui, mas para que você possa se aprofundar e entender melhor o que rolou aí nas últimas semanas, né? Aqui é mais um apanhado, mas você pode dar uma olhada nas notícias individuais através dos links aí na descrição. Então, sem mais delongas, bora aí para as notícias. Começando aí com o Letizgo, né? Pokémon Let It Go. Let It Go. Né? Essas últimas semanas têm sido um pouco... Eu diria que teve um leve alvoroço, né, na comunidade nacional e internacional da franquia, aí, com alguns rumores sobre os próximos jogos, né, que vão rolar aí na franquia. Que conste que eu vou citar aqui bem mais a caráter informativo, né, do que tem acontecido com a comunidade, né, e tal, porque eu realmente não gosto muito de ficar enchendo a cabeça da galera com rumores, sabe? Só rumor por... Sabe, tipo, o rumor por ele mesmo, só por colocar o rumor e tal. Principalmente ainda nesse formato de podcast que é de notícias, né? Eu quero tentar trazer algo mais imparcial pra vocês aqui e tudo mais. É mais a caráter informativo mesmo. No caso, a semana passada surgiu aí um rumor através de alguns perfis na internet, né? Que indicavam a possibilidade dos próximos jogos da franquia se chamarem Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Let's Go Eevee, né? Vale ressaltar aí que o rumor ele veio meio picotado, né? Ele veio de fontes diferentes, de umas 3 fontes diferentes, um pouquinho daqui, um pouquinho dali, sem um nome oficial, né? Isso surgiu depois, tudo mais, pá. E meio que a galera que meio que montou essa teoria aí na fanbase, meio que montou essa teoria. Depois surgiu um logotipo, né, da versão Pikachu, né, o Pokémon Let's Go Pikachu, e que veio também de uma outra fonte, que não tinha ligação com essas fontes, tudo mais. E um pouquinho depois, né, acho que um ou dois, alguns dias depois, tal, surgiram registros de domínios na internet que reforçavam os títulos, né? No caso, Pokémon Let's Go Pikachu foi o primeiro a ser registrado e depois teve também variações, né? O Pokémon Let's Go Eevee, Pokémon Let's Go Pikachu Eevee, etc e tal. Todos eles, ao que tudo indica, foram feitos por uma empresa em particular, que eu não vou me recordar o nome aqui, que eu esqueci de segurar aqui o nome dela, mas é uma empresa que a Nintendo e a própria Pokémon Company já utilizaram anteriormente e outras empresas também já utilizaram para poder fazer alguns registros meio que na surdina, né? Então, para não fazer alardes e tudo mais. Então, é assim, uma empresa que registra domínios para outras empresas, né? Bom, a essa altura do campeonato você provavelmente já tá sabendo disso. O problema maior, na minha opinião, é que essa semana surgiram alguns rumores adicionais, que são aquele negócio, né? É baseado, rumor baseado em rumor, que são baseados em rumores, que é tudo baseado em rumor, e tipo, ele meio que vira uma bola de neve de rumores, né? Nesse caso, o rumor atual é uma janela de anúncio dos jogos, né? E ela diz que o anúncio não deveria passar do dia 29 desse mês, né? E a lógica aí utilizada é que os sites de registros de patentes e marcas costumam liberar registros novos a partir de 2 semanas da solicitação, né, de registro de marca. No caso, o argumento é que eles teriam que fazer o registro o mais rápido possível, né? Principalmente se, entre aspas, houve o vazamento, se esses são realmente os títulos, né? Então faz sentido que eles corram para fazer o registro, né? E nada melhor que o dia 15, que foi o dia de registro dos domínios, dos sites e tudo mais. O que a maior parte das pessoas não cogitou é que qualquer jogo principal da franquia precisa de ter o título Pokémon, né? Então, Pokémon Red, Pokémon Ruby, Pokémon Gold, Pokémon Diamond, Pokémon Black, enfim. Mesmo que forem Pokémon Let's Go Pikachu e Pokémon Eevee, né? Pokémon Let's Go Eevee, você tem o termo Pokémon, que, aliás, já possui registro de marca. Então, qualquer pessoa que eventualmente faça isso, naquele sentido de tipo, vou registrar isso aqui primeiro, tá, ele vai levar um processo, tá? Não é uma questão muito fácil assim, sabe? Além de que ele precisa pagar uma grana para poder abrir um registro de marca, não é que nem, por exemplo, uma rede social, um Twitter da vida, um Facebook, ou mesmo um site, que eles podem registrar um nome X para garantir, porque não vai. É o caso nesse aqui, de registro de marca e patente, é um escopo muito maior, completamente diferente. Se eles quiserem, no caso da Nintendo e a Pokémon Company, segurar por mais um tempo, eles simplesmente podem, porque... Pikachu, Eevee, Pokémon, são todos termos que eles têm já registro de direito autoral, registro de marca, registro de tudo mais. São todas marcas já da Nintendo, então as pessoas não podem criar marcas com esses mesmos nomes, a não ser a própria Nintendo, a própria Pokémon Company e etc. Então, se eles quiserem, sim, segurar esse registro por mais tempo, eles podem segurar tranquilamente. Eles podem segurar para E3, eles podem segurar para depois. Enfim, tendo essas informações colocadas aqui, eu gostaria de pedir para todos vocês que estão ouvindo esse podcast, de um cara que eu adoro criar teoria. Eu adoro ficar analisando possibilidades da franquia. Eu faço isso há mais de 10 anos. Então, eu gostaria de pedir para todo mundo, ó, relaxe, sabe? Rumores são só rumores. São pequenas mentirinhas, né? Que podem fazer aí uma certa razão, que tem ou não algum pingo de verdade, que são verdade ou não. Elas fazem sentido. É legal a gente criar teorias em cima. É legal a gente analisar o que pode ser verdade disso, o que pode não ser. Mas elas não podem criar expectativas erradas nos jogadores. Nós, como fãs da franquia, não podemos nos exaltar com relação a... Assim, a gente pode se exaltar no bom sentido, né? A gente pode, tipo... Pô, seria da hora, né? Pô, conversar, sabe? Debate, discussão saudável. Mas quando vai pro outro extremo, vai pro extremo mais radical, vai pro extremo mais... Ah, a franquia morreu mesmo. Essas, sabe? Tipo, eu não quero jogar esse jogo. Ou então o outro, né? Tipo, nossa, meu Deus, eu vou poder jogar com o Pikachu de novo, vou poder jogar com o Eevee. Ah, vou voltar pra canto, tá ligado? E se não voltar pra canto, saca? Não vamos tentar fazer grandes alardes como se a gente soubesse o que tá acontecendo. Porque a gente simplesmente não sabe. A gente tem algumas informações que são rumores, né? Aliás, e nem mesmo uma possível janela de data a gente tem. Eles vão anunciar simplesmente quando eles tiverem que anunciar, seja no final desse mês, seja na E3, ou seja depois desse evento. Até porque a gente também não sabe o real estágio do desenvolvimento dos jogos, né? Na E3 do ano passado, eles mostraram interesse, né? Eles comentaram ali uma janela pro final de 2018. Ou posterior, né? Então a gente estima que o interesse deles era lançar no mínimo até o final de 2018. Mas como eu falei, a gente não sabe absolutamente nada sobre os jogos. E pra ser bem honesto, talvez isso seja até bom, sabe? No sentido que a gente vive num mundo tão globalizado de hoje em dia, que eles simplesmente não podem mais fazer como eles faziam há 10, 15 anos atrás, ou até um pouco menos, de soltar algumas coisinhas aqui e ali, porque isso já não funciona. Então, é mais um toque pro pessoal. Vamos teorizar, sim, vamos criar análises das teorias, mas além de olhar pra essas teorias como um simples, vai ser isso, meu Deus, é isso que vai acontecer, vamos tentar ser um pouquinho mais cético também e analisar os prós e contras, analisar se isso pode ser verdade ou não, o que isso pode acarretar, o que isso faz de sentido ou não para a franquia, para que aí a gente possa ter conversas, debates e discussões saudáveis sobre o presente, né, o passado e o futuro da franquia como um todo. E voltando aqui para os demais tópicos, não? O Shiny Zygarde é o Pokémon de junho da Legendary, a campanha da Pokémon Company que promove a distribuição dos Pokémon lendário nesse ano de 2018. O Pokémon da vez, que é o Zygarde, estará disponível para todos os jogos da sétima geração, Pokémon Sun, Moon, Ultra Sun e Ultra Moon. Diferente aí do que aconteceu anteriormente nas outras distribuições, dessa vez a gente vai ter só um Pokémon distribuído para todas as versões dos jogos. Assim como nas distribuições anteriores, né, o código para download do Pokémon vai ser distribuído entre os dias 1º e 24 de junho, através de lojas físicas lá nos Estados Unidos. Lá, no caso, vão ser as lojas da GameStop. Já na Europa e na Austrália, a distribuição vai ser via Nintendo Network, né? Então, Mystery Gift aí, simplesão pra galera. No caso, ambos valem também para os consoles e jogos dessas regiões. Então, se você tem um console e um jogo americano, você vai precisar de um código da GameStop. Se você tiver um console ou um jogo europeu ou da Austrália, você pode baixar através da Nintendo Network. Além disso, uma box de TCG também vai ser lançada no dia 1º de junho, conforme a gente já tinha comentado aqui em alguns casts passados. Dia 19 de maio foi o dia de celebração do Pokémon GO com o Pokémon Community Day, né? Com aí a aparição de vários Charmanders, né, pra galerinha. E pra comemorar, né, fãs anônimos aqui do Brasil, né, da franquia, repetiram, né, uma ação social lá em Suzano, que era de colocar estátuas, né, já é a terceira vez que isso acontece, né, colocaram estátuas num parque ali local, e quem mais apropriado dessa vez do que o próprio Charizard, não é mesmo? E eu não sei se, pra ser bem honesto, se ela tá por lá ainda. Ela estava, né, pelo menos, na Praça dos Expedicionários. Essa palavra é difícil de falar rápido. É a praça que fica no centro de Suzano. Não sei se ela ainda tá lá. Deixa aí um comentário se você passou por lá recentemente e tudo mais. Mas é muito legal ver que, novamente, os fãs eles estão fazendo essas ações com relação ao Pokémon GO, né? É muito legal ver isso acontecendo aqui no Brasil e tomara que isso continue acontecendo aí também. Aliás, eu acabei nem fazendo um post no site, talvez eu nem faça, talvez eu faça só depois. Mas eu vou aproveitar aqui que tá falando do Pokémon GO e o próximo Pokémon GO vai ser do Larvitar. Bom, enfim, eu vou fazer depois, com mais calma, um post no site falando sobre o próximo Community Day. Também é difícil falar essa palavra muito rápido. Partindo para o TCG, né, começando aí com as notícias do card game, vamos aqui começar falando da rotação para 2019, né, que, de acordo com o site da Pokémon Company, o formato padrão passará a contar apenas com as cartas de Sol e Lua 1, né, a primeira coleção da Sol e Lua em diante, né, como muitas pessoas, eu incluso, já especulavam, né. No caso, a temporada de 2019 começa já a partir de julho, mas a rotação, né, em si, só começa a partir de 1º de setembro. Sendo assim, apenas as cartas das coleções Sol e Lua 1, Guardiões Ascendentes, Sombras Ardentes, Lendas Luminescentes, Invasão Carmim, Ultra Prisma e Luz Proibida, que foram as que saíram até o momento, né? E, obviamente, as próximas coleções também que vão sair, né? Até 2019, né? A gente já tem a Celestial Storm para sair em agosto. Todas essas coleções estarão... Todas essas coleções permanecem no formato padrão. Além, claro, das promos também que tem de Sol e Lua e tudo mais. Todas as cartas que saíram após, né, essa época de Sol e Lua, né, o começo de Sol e Lua, estão valendo. No caso, as cartas de XY para trás, né, no caso, até a Evolutions, né, que não veio para cá oficialmente no Brasil, e a Steam Siege, né, a Circle de Vapor, essas cartas para trás deixam de valer para campeonatos oficiais do formato padrão, mas elas continuam sendo aceitas para o formato expandido. Também como parte da campanha Legendary, o box Forces of Nature GX Premium Collection, né, será lançado no dia 6 de julho lá na América do Norte e na Europa. Ele não possui nenhuma confirmação ainda de lançamento por parte da Copag aqui para o Brasil, mas as coisas não parecem muito boas não, porque visto que a gente não recebeu nenhum lançamento da box de Johto, da Legends of Johto, é muito provável e possível, né, que esse produto não venha pra cá, né? A gente também não teve nenhuma confirmação do box do Zygarde, né, e tudo mais. Mas para quem quer comprar o box, né, para quem vai adquirir este produto, é interessante ressaltar que o produto americano e o europeu vão divergir bastante, né? É meio normal que algumas diferenças entre esses produtos das regiões americana e europeia deem uma variada, principalmente o das figures, né, dos pins e tudo mais. Mas dessa vez a variação vai ser bem grande, né? O conteúdo da box americana vão ser 6 boosters de Luz Proibida, né, Forbidden Light, um broche do Landorus, uma moedinha do Landorus, uma promo inédita do Tornados GX, uma promo também inédita do Tandurus GX e tem a carta do TCG, né, ou TCG Online, no caso, e uma foil jumbo do Tornados, Tundurus e Landorus, né. tipo do Landurus, Urus. Só que para a Europa, ele não vai vir nesse formato, né? A box ela vai ser lançada em par. É um pro Tornados e um pro Tandurus, né, GX. E apenas 4 boosters em cada um. Ainda que elas tenham também, cada uma tenha a Jumbo, né, do trio, do Tornados, Tandurus e Landurus, elas não vão ter nem a moeda e nem o broche do Landurus. Então, se você quer comprar esse produto especificamente por causa do broche da moeda, se isso faz diferença para sua coleção e tal, você vai ter que comprar a box americana. Se você quer comprar só o Tornados ou o Tundurus, talvez compense aí você olhar a box europeia, né? A versão europeia do box desses Pokémon. E para finalizar aqui o bloco de TCG, vamos falar bastante da Sol e Lua 7, né? Celestial Storm. Várias imagens de produtos da Celestial Storm foram enviados para distribuidores lá da Alemanha. E eles revelaram, além das artes dos boosters, quais vão ser os decks temáticos e os triple packs da coleção também. No Japão, só reiterando, o set vai ser lançado no dia 1º de junho. E aqui no Ocidente, né, ainda não tem uma confirmação da data brasileira, mas na América do Norte e na Europa virá no dia 3 de agosto, né, junto também com as cartas do subset japonês Champion Road, né, que é da coleção anterior. No caso, apesar de não ter uma data aqui brasileira, é muito provável que venha também no dia 3 de agosto, dado o histórico que a Copag tem trazido desde a primeira Sol e Lua, desde 2016 aí pra gente. Mas é muito interessante ver dessas imagens de produto que eles revelaram os triple packs, né? E um dos triple packs é do Shiny Tapu Koko, uma promo, né, do Shiny Tapu Koko, e o outro triple pack é daquela bendita Tapu Lele promo que tinha sido prometida para ser lançada antes do World Championships do ano passado, de 2017, né? E acabou só saindo no Japão em abril do ano passado. E deu mó treta, deu um transtorno lá nos primeiros dias do evento do World Championships do ano passado, né? Finalmente essa Tapu Lele vai sair. Depois de muito tempo enrolando, eles acabaram nem trazendo numa box própria de produto dela, né? Aliás, na França, eles lançaram uma box da Tapu Lele promo. Tudo indica que é exclusivo de uma rede de lojas específicas de lá. E ela tem lá a Tapu Lele promo, tem uma Jumbo da Tapu Lele GX, né? E tem os boosterzinhos lá e tal, tudo mais. Não houve também nenhuma nota. Esse produto já saiu lá na França, mas não houve nenhuma nota se esse produto vai vir pro Ocidente. Tipo, aliás, já é do Ocidente, né? Que na França é o Ocidente. Mas não houve nenhum indício de que ele vai vir pra América, né? No caso. Talvez ele venha só mesmo no Triple Pack aí de Celestial Storm. Mas é bom ver que pelo menos ela vai chegar, né? A gente só tinha a versão fada dela, e agora a gente vai ter a versão psíquica, que é uma boa adição aí ao TCG. E além deles, também tivemos várias cartas, tem várias cartas, né, sendo reveladas ao público japonês, e graças às traduções do pessoal da Pokebit, eu tenho feito também as traduções para o português das cartas, aliás, diretamente na arte das cartas, você pode conferir lá no nosso site. Tem já saído várias cartas, né, como eu falei, tem o Salamence, saiu o Jirachi também, Prisma, né, tem o Sceptile, o Rayquaza GX, o Stakataka GX, tem várias cartas saindo aí, tem a Latias Prisma e o Latios Prisma também, ambas cartas muito legais. Para você conferir todas as traduções e ficar aí de olho nas novidades, acessa lá o nosso site, portal23.com.br/casa do carvalho, né, para conferir todas essas novidades. E, bom, eu vou ficando por aqui, não é mesmo? Afinal de contas, as notícias acabaram. Mas peço a vocês que não se esqueçam de deixar aí embaixo seus comentários, tanto no site quanto no YouTube, sobre essas novidades. Mesmo você que está ouvindo pelo YouTube, não deixe de conferir lá no nosso site, portal23.com.br/casa do carvalho. Todas as notícias, quase diariamente, aí tem alguma novidade lá no site. E também tem os podcasts. Semana que vem, se tudo der certo, vai ter o podcast principal. Também trouxe aí essa semana um unboxing. Deve sair também mais conteúdo de TCG nessa próxima semana. Tudo conteúdo de Pokémon bacana para vocês, nossos amiguinhos do coração, né? Então, para finalizar aqui, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, né, para não perder nenhuma atualização do nosso site, do nosso YouTube e tudo mais. facebook.com/casadocarvalhocast, twitter.com/casadocarvalho com dois O's no final, e Instagram e youtube.com/casadocarvalho, finalizando aí também twitch.tv/casadocarvalho. No mais é isso aí, eu vou ficando por aqui e a gente se vê aí na nossa próxima transmissão nessa mesma frequência. Falou, galera, e até a próxima!